O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos reunidos mais uma vez, como toda semana, com o Dr. Kep, doutora Cláudia Pacheco e o grupo de assistentes para tratarmos dos assuntos da psicanálise integral ou trilogia analítica, vasto campo do conhecimento aplicado nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Olá, Dr. Kep. Bom, muitas pessoas perguntam de onde eu tirei essas ideias, né? Porque eu fiz um trabalho chamado Trilogia Analítica. Analítica porque faz análise de cada caso. Quer dizer, é ciência, né? A ciência joga dados assim da experimentação. Então procura tirar de fatos assim as ideias de acordo, né, com os fatos, para ver se combina. Então, o que que aconteceu? Em geral, isso eu me lembro com o professor Enzo Aze. Ele foi contratado pela PUC, né? Ele era professor lá com um padre Gemelli, na Itália, que trabalhava em Milão, e foi o primeiro, assim, a criar um instituto de psicologia totalmente desligado da filosofia. Porque até, vamos dizer, a primeira metade do século passado, né, do século XX, toda a psicologia, a ciência, até em parte a medicina, era ligada aos fatores filosóficos e até mesmo aos teológicos, né? De maneira que quando uma pessoa falava em qualquer aspecto de psicologia, também tinha que incluir os outros fatores, né? A filosofia, principalmente a filosofia antiga, a filosofia grega e principalmente a física atualmente, que tenta empregar as ideias da psicologia filosófica dos gregos e tenta entender, por exemplo, Aristóteles, né, que é o pensador que o mundo moderno mais aceitou e mais se orienta, tenta aplicar as ideias aristotélicas para conhecer a chamada ciência experimental. Então, o Aristóteles, ele era discípulo de Platão e ele mudou a orientação de Platão. Platão, ele procurava o bem individual, ele procurava o bem, vamos dizer, a verdade e também a estética, né? Porque, inclusive, ele era muito ligado à questão da estética, questão das artes, né? Dava muito apoio aos artistas. Se bem que tenha também, naquele tempo, aceito a questão da matemática tirada do Ptolomeu, como se a matemática desse resposta para tudo. E o que que eu fiz, então? Eu, como tenho uma formação também filosófica, e essa formação veio principalmente dos estudos da Grécia Antiga, eu comecei a notar que Aristóteles não era assim, vamos dizer, um pensador que desse resposta para tudo. Porque, inclusive, ele deu uma orientação que, na minha opinião, é totalmente falha, né? Ele quis dizer o seguinte, que o primeiro elemento que o ser humano tem contato é com os sentidos, mas com os sentidos externos. Então, por exemplo, para que o indivíduo conhecesse alguma coisa, ele teria que ver pelos sentidos externos, né? Aos olhos, à vista, o paladar, os cinco sentidos externos, é que daria para o indivíduo uma, vamos dizer, uma imagem que depois se transformaria numa ideia. Então seria primeiro a imagem, o que a gente chama de sentidos, né? Então, a ideia do Aristóteles é que todo conhecimento vem dos sentidos, e que se a pessoa tem uma falha nos sentidos, então tem um conhecimento falho. E a ideia do Platão é que todo conhecimento vem espontaneamente. Ele chama de ideia conceitualista, que existe um conceito de tudo na mente do ser humano. E se esse indivíduo tem uma mente assim, bem disposta para o bem, ele com mais facilidade é capaz de ver o que é certo e o que é errado. E o Aristóteles transtornou isso e dizendo que não, que o indivíduo tem que primeiro ver as coisas, tem que sentir as coisas, para depois chegar no entendimento. Então, o que que aconteceu, né? Com a orientação aristotélica, que foi aceito no século XII, principalmente por Tomás de Aquino, essa orientação transtornou o conhecimento e todos os pensadores posteriores a Tomás de Aquino excluíram a questão da intuição, a não ser Bergson, né, na França, que ele deu enorme valor à intuição. Mas todos os outros, e principalmente a ciência moderna, não dá mais importância a qualquer coisa da intuição. E o nosso trabalho foi para unir, né? Ver se teria alguma coisa certa em Aristóteles e uma base platônica, também corrigindo os erros dele, e fazer um tipo assim de conhecimento psicológico total do ser humano. Então, depois que o Enzo Aze, né, veio para o Brasil e desligou, por causa do Gemelli, né, que ele estudou na Itália, que desligou a filosofia da ciência, então eu notei que foi um grande engano do Gemelli, e foi um grande engano da ciência, não só psicológica, mas da física, né, que é a rainha da ciência, de querer ver o fator apenas assim sensorial, o setor assim prático, o setor das comprovações sensoriais, né, dos sentidos, e não as comprovações da vida psíquica, né, das ideias, do pensamento, da intuição. Essa foi a grande falha que levou, por exemplo, a medicina para um beco sem saída, porque a medicina atual quer tratar o ser humano com remédio, ou então com internação, ou então com operação, e não através dos sentimentos, conforme o que Heródoto, né, conforme os pensadores lá da antiga Grécia falavam, que são os sentimentos que causam qualquer doença. De maneira que agora nós temos que voltar a Platão, no que ele acertou, para dar continuidade e desenvolver a humanidade. Quer dizer, unir a ciência, como nós fizemos, a filosofia e até a teologia. Então, os senhores notam, né, que, por exemplo, a Igreja Católica, que não fala muito em demônios, em doenças, ela ficou para trás em relação às igrejas evangélicas, porque as igrejas evangélicas dão enorme atenção às doenças e aos demônios, como o Cristo fazia, né? Cristo era ele curava as pessoas. Todo o tempo ele estava curando as pessoas das doenças e expulsando os demônios. Então, o que é importante é agora, e é o nosso trabalho faz isso, quando analisa uma pessoa ou faz tratamento, vê que a pessoa perceba o que ela tem de errado, de materialismo, né? Que, por exemplo, só ver os sentidos é ser materialista, é não chegar à causa das doenças, que são os sentimentos. O indivíduo, por exemplo, tem dor de cabeça ou enxaqueca, né? Aquela coisa terrível. Alguns clientes tinham diariamente. Então, por quê? Porque são pessoas que ficam muito contrariadas, com muita raiva, então faz uma espécie assim de contração, de constrição dos vasos periféricos na cabeça, e o sangue não circula direito, e a pessoa fica com enxaqueca ou com dor de cabeça. Tem nos outros fatores a mesma coisa. Doença de úlcera, né, de tumores mesmo, tudo quanto é doença do ser humano, até questões ósseas, né, desastres que a pessoa tem quando a pessoa, por exemplo, na moto, no carro, tem um desastre, quebra os ossos. Isso tudo tem o fator anterior, que é de uma atitude de autodestruição que a pessoa faz. Então, aqui nós temos duas dentistas e nós gostaríamos de falar que a orientação odontológica, né, como a informação, a orientação médica, procuram eliminar totalmente os sentidos da parte da experiência sensorial dos sentimentos, né? Então, se o indivíduo não percebe que qualquer doença que ele tenha, qualquer uma, vem de uma atitude assim emocional ruim, ele não sara nunca. Ele pode ter uma melhora assim com remédio temporária, mas imediatamente, se ele tem uma úlcera no estômago, ele vai começar a ter um problema cardiológico no outro órgão. De maneira que, sem o conhecimento das emoções negativas, né? Por exemplo, da inveja, do ódio. Porque o ser humano, ele não tem aquela ideia de amar-vos uns aos outros. Ele tem uma ideia ao contrária. Eu posso dizer assim, odiai-vos uns aos outros. E essa é a causa de todas as doenças. O ser humano devia olhar o próximo assim com afeto, né? E ver não o que ele pode tirar do próximo, mas o que ele pode fazer para o próximo. Se o ser humano começar a fazer isso, eu posso dizer que o mundo voltará no paraíso que perdeu. Então, se o ser humano conseguir ajudar o próximo, ele vai conseguir, pouco a pouco, transformar a sociedade num reino divino, né? Num verdadeiro paraíso. Agora, nós temos aqui várias pessoas. Quem gostaria de falar alguma coisa? Eu sou a Márcia, Marcinha, né? dentista, e aplico a trilogia analítica, a psicanálise integral no tratamento odontológico. Então, nós vemos sempre as questões emocionais que estão por trás mesmo desses problemas orgânicos, né? Então, tem vários pacientes que às vezes eles têm queixas, assim, por exemplo, que tem ardência na língua, ou então hipersensibilidade nos dentes, que os dentes ficam muito doloridos, ou então ardência, por exemplo, na gengiva. Tem vários pacientes que têm essas queixas, né? E Marcinha, essa questão que eu tenho visto nos meus clientes, chamada bruxismo, Ah, sim. parece muito comum, né? É muito comum. E o bruxismo, ele é muito comum. Ele tá atualmente, as pessoas têm muito, apertam muito, rangem os dentes, e por trás desse problema é uma ansiedade, uma raiva muito grande, uma censura muito grande à consciência. Então, eu noto assim que quando a pessoa vê o sintoma só no orgânico, ela não consegue resolver aquele problema. Então, esses pacientes que não querem entrar, por exemplo, no nível psíquico, ver essa questão que o senhor fala da raiva, da inveja, não consegue resolver o problema orgânico. Mas quando o paciente aceita perceber essa questão, a censura, tudo, ele consegue, a gente consegue lidar melhor com esses problemas. Sabe agora a sua ideia de censura? Toda e qualquer doença, seja no campo orgânico ou seja no campo mental, né? As doenças mentais, todas as doenças vêm da censura exagerada que a pessoa faz, de uma atitude assim de medo, de uma atitude de medo de ver, vamos dizer, os problemas, os defeitos que tem. E a outra dentista, né? Doutora Heloísa? A doutora Heloísa, que está aqui presente, o que que ela acha? Então, essa questão que o senhor falou da censura, eu percebo assim, nós trabalhamos há 30 anos aqui, agora estamos em São Paulo há 17 anos, né? E eu Vocês percebo. começaram lá nos Estados Unidos, né? Não, Lá em só. Nova York, né? É, lá também, mas começamos em São Paulo. Começamos aqui, nós somos formadas aqui, e depois fomos para os Estados Unidos, depois para a Europa, para Portugal, e voltamos para o Brasil. Estiveram também na França, né? Trabalhando. Tivemos, conhecemos também outros países também, Suécia. E o que o E senhor. Portugal, né? Portugal, Principalmente. tivemos cerca de 6 mil clientes em 10 anos de trabalho lá em Lisboa. Elas fizeram uma revolução, a Heloísa e a Mastri Grignelli. Uma revolução odontológica em Portugal. Mas fala, Heloísa, então, Heloísa. essa questão que o senhor fala da censura é incrível, essa censura à consciência, né, quando é muito exagerada. O que nós percebemos? Que toda pessoa que tem muitas doenças na boca, também no corpo em geral, mas como nós trabalhamos nessa área da boca, todas são decorrentes de raiva, está sempre presente, a inveja e essa questão dessa censura. Então, a cárie dentária, doenças de gengiva, o mau hálito de algumas pessoas, né? Olha, o mau hálito, isso é importante, né? Mau hálito, a pessoa. A doutora Cláudia explicou, e o senhor explica muito essa questão, que psicanaliticamente, o que se observa em comum nos portadores de mau hálito é o desejo que eles têm de mascarar qualquer problema que tenham. Eles não querem ver as próprias más intenções, né? Aí vem esse odor, esse mau hálito emocional, de fundo emocional, que é muito comum em algumas pessoas, ele tem compostos voláteis de enxofre. É muito forte esse. São pessoas que não querem mostrar nenhum problema, não é isso? É, nada, eles são bem muito mascarados. Quem mais quer falar agora? E o bruxismo que o senhor falou, São Paulo, aqui a cidade de São Paulo, 80 a 90% estão apresentando bruxismo. Nossa, É então é uma uma loucura, né? cidade das bruxas. Bruxa. É, muito perfeccionismo, intransigência, intolerância, essa censura que o senhor falou, censura exagerada. Das bruxas e dos vampiros. Quem mais quer falar? Doutora Kepp, a Ah, sugestão. o senhor conhece bem, né? O senhor é jornalista, conhece bem a mancada dos poderosos, né? Exatamente. E sabe o que eu noto, doutor Kepp? Que muito desse bruxismo, muito dessa tensão emocional, tem duas causas, como o senhor fala no livro Sociopatologia. A psicopatológica, que é da própria pessoa. Mas tem a parte social, que é muito mais importante, é até preponderante até, essa maneira como os poderosos da economia colocam o povo numa situação assim muito chata, né? Arrancando o dinheiro do povo, o dinheiro que o povo não tem, né? É. Ontem eu li uma notícia, doutor Kepp, que agora os brasileiros estão vivendo 4 meses mais. No, a média de longevidade passou de 71 e não sei quantos meses para 72, não sei. Então, o governo fala assim: bom, já que agora está vivendo mais, então nós temos que diminuir o dinheiro que paga para os aposentados. Para eles viverem bem menos. É, para ele mesmo. Então, que conclusão que a gente tira? Se a pessoa quiser ganhar bem, tem que morrer cedo, né? Que é isso, né? Outra coisa, doutor Kepp, muito interessante, é que eu acho que o que aconteceu no Brasil foi com a entrada dos bancos, esse poder dos bancos no país, Ah, no mundo no todo, mundo todo. Porque principalmente antes, nos Estados Unidos, né? a previdência social estava na mão dos políticos, do governo. Então, era mais generoso com as pessoas. Agora, hoje tem o poder econômico, né? Que as pessoas pagam contribuições aos bancos e depois, quando vão se aposentar, o banco tem que pagar para as pessoas. E como. O senhor nota que eles querem acabar com os políticos no Brasil, só falando mal dos políticos, para os banqueiros tomarem conta do poder? Isso é verdade. Até o Lula, doutor Kepp, falou num discurso lá em Paris. Ele falou o seguinte: quando um político faz qualquer coisa errada, o retrato dele fica meses no jornal. Mas se um banqueiro faz qualquer coisa, não aparece nada. É interessante isso, né? Os principais patológicos não são falados, né? Não são As comentados. principais psicopatologias, né? Isso. E aqui o Marco Lira, ele é lá bem do norte da Finlândia. A Finlândia tem toda essa corrupção. Ó, Finlândia Olá, tem. é coisa limpa. Sabe, na Alemanha, um guarda lá me multou. Eu falei, isso é pura corrupção. Ele falou, na Alemanha não tem nenhuma corrupção. O jornal no Depois de alguns dias, mostrou um político lá fazendo enorme corrupção. É, maior corrupção. Helmut Kohl, parece que ele foi quase deposto por corrupção. Isso, É aquele Kohl, né? Que ele quase, ele foi, não sei se foi deposto, ou era para ser deposto por causa da corrupção. eu poderia dizer que a maior corrupção é falar que não tem corrupção. É verdade. Então, é questão de censura. Eu acho muito curiosa essa questão do sensorialismo que o senhor fala, especialmente nesse livro Homem Universal. Eu estou traduzindo essa para finlandês. Mas eu lembrei agora, quando o senhor começou a falar, o caso do Helen Keller, que era uma menina que nasceu cega e surda. E ela fez doutorado, ela é doutora da filosofia, sem ter esse contato sensorial com o mundo. Então mostra que o conhecimento está no interior do ser humano, na forma formal e simbólica. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro é o seguinte, que a questão do fator previdenciário no Brasil não é determinado pelo governo, porque o INSS é uma instituição assim com autonomia em relação ao governo. Quando o governo quer pagar mais aposentadoria, até às vezes tem que processar o INSS. Então, como nós estamos chegando no finzinho do nosso tempo, eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes que estão abertas as matrículas para os cursos intensivos de férias da Escola de Línguas Millennium. E lá é muito interessante você fazer um curso de línguas, porque lá você não aprende só línguas. Lá os idiomas são ensinados através dos conhecimentos da trilogia analítica que você ouve aqui no programa. Assuntos de saúde, educação, artes, metafísica, além de passeios especiais. Isso durante o intensivo de janeiro, onde você economiza tempo e faz um módulo inteiro num mês. Então, os telefones da Millennium Rebouças são 3814-0130 e nele você pode se informar sobre o das outras unidades. A Millennium Línguas também tem uma unidade em Moema, uma na Chácara Santo Antônio e outra na Rua Augusta. Para aqueles que quiserem maiores informações sobre o tratamento psicoterapêutico e os cursos em geral da CITA e o atendimento, vocês podem entrar em contato no nosso site, o portal www.stop.com.br. www.clinicasaopaulo.org.br ou no telefone da Clínica São Paulo 11 30 32 36 16. Até o próximo programa.